No catatal liga nós, no catatal passa fita. Catatal em mãos erradas, é casa caída. Catatal no mato, na fuga, nunca pode tocar. Depois tudo é festa, catatal em mesa de bar. 190 no catatal, é jaula, é tanque, é cela. Catatal na penita, vale muitas moedas. No catatal fita ganha, no catatal fita dada. É 34 em Minas, é 61 na Planalta. Catatal no confidencial pra não ser descoberto. Catatal descartável em negociação de sequestro. A cobra no meu catatal eu não atendo não. Vai depender de quem é, vai depender da ocasião. Se for minha dona, se for minha velha, eu desligo e retorno. Se for sua irmã do kamikaze, eu já atendo logo. Na rua tem catatal, em mãos erradas é mal. Catatal nos dias de hoje é fundamental. Pode salvar sua vida apenas com 3 dígitos. Catatal mal discado pode dar uma cela no presídio. No catatal, bom dia pra nós, no catatal fala mesmo. Catatal, quanto que é o show, ligue nós, fique sabendo. Catatal hoje é moda, catatal se tornou lenda. Lá em casa tem catatal até na mão da minha pequena. De leste a oeste, de norte a sul, volante catatal, o final é...